Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe durante os próximos 60 minutos, música instrumental sem palavra cantada, e começamos com um disco de 2023 de Steve Gunn com David Moore, que é o líder do ensemble Bing & Ruth. Ouvem-se, portanto, as guitarras de Gunn e o piano de David Moore, um registro profundamente contemplativo. Steve Gunn, que em 2025 editou outro disco instrumental, mas em nome próprio, e um outro mais no jeito que se lhe conhece, folky e cantado. The Let the Moon Be a Planet, a abrir o Em Transe de hoje, Steve Gunn e David Moore em Over the Dune, numa sequência inicial muito acústica e orgânica. Fiquem nesse lado, boa noite, bem-vindos. Thank you. Para trás, Hill, colaboração mais recente de dois nomes que nunca antes tinham passado por aqui, Pavel Miliakov e o artista multimédia Lucas Dupuy. É um EP meditativo chamado Hill, improvisações, sons a saírem também de sintetizadores numa atmosfera muito plácida e confortável. Rodou Path, de Pavel Miliakov e Lucas Dupuy, antes Ulla Strauss, que começou por se afirmar nos sons mais eletrónicos, associado a nomes como Erko S, discos com beats e texturas. Agora e a Sol cruza as gravações de campo, com pianos, guitarras e às vezes vozes de Yui, de Ulla Strauss e de Hometown Girl Good Morning. Abertura com Steve Gunn e David Moore em Over the Dune, para continuarmos com um disco que é uma banda sonora, serviu para a gala de abertura do New Theatre Hollywood e é da responsabilidade da dupla dinamarquesa M.K. Velsorf e Aze Nielse, lançado em fevereiro de 2025. E é o primeiro disco em conjunto. Chama-se Opening Night, de M.K. Velsorf e Aze Nielse, House in the Hills. Ainda em fundo, As I Long to Memories You Sky, segundo disco de Elijah Jamal Azani, artista nigeriano-americano, multidisciplinar, um diário sonoro capturado durante 44 noites, quando Elijah Jamal Azani fez uma residência no Grand Canyon National Park, portanto, muitas gravações de campo a misturarem-se com instrumentos de sopro e também de percussão e de cordas. De Elijah Jamal Azani, 31 Circles, Soft Shoulders, Confluence Near Second Mesa. Agora, dupla, mais uma, escandinava, desta vez da Noruega, Ida Hurt e Ingrid Oyland, um disco breve, introspectivo, muito bucólico, se podemos dizer. Faixa título para Duvet, Ida Hurt e Ingrid Oyland. Thank you. We'll be right back. produtor Felix Manuel, é um dos mais reconhecidos do momento, lançou este ano um elogiado LP chamado Undertangled Silence. Voltará para o ano com Quantum Sound. Falamos de Drum, nova e avanço para Quantum Sound, Come Find Me. Mais uma dupla hoje, estamos cheios de duplas aqui no alinhamento do Entrance. The Universe Will Take Care of You, álbum de estreia de Holden, James Holden, produtor britânico da eletrónica, e Vaclav Zimpel, um clarinetista polaco do jazz, sobretudo. Holden e Zimpel com, entre outras, Sparkles, Crystals, Miracles. Agora, foi gravado durante uma residência numa estrutura, num edifício que já serviu como centro psiquiátrico em Utrecht, nos Países Baixos. Pertence a um dos nossos preferidos, Rafael Antanirizar, e tal como na semana passada, vamos dar destaque para Breaking the Unison, é o avanço para Points of Inaccessibility. Thank you. Gift Songs, há pouco Jeffrey Cantula Desma, multi-instrumentista californiano, sempre à volta de sons e tons drone e ambientais, ainda que se aventure aqui e ali por canções num formato mais lógico e quase pop. Belíssimo Gift Songs, ouvimos Gift Songs One depois, é o pai de uma das nossas editoras de eleição, a 12K, chama-se Taylor Dupree. Juntou-se ao artista sonoro Zimun para o mais recente Wind Dynamic Organ Deviations, ouvimos Deviation 5. E para o final, é mais um destaque para a estreia a solo do teclista dos Yakuza, chama-se Afonso Cerro, gravado em longos Guimarães ao improviso Piano Impromptus, lançamento recente de uma editora nova, Ovo Estrelado Records. Já podem encomendar o disco em formato físico ou comprá-lo em formato digital no Bandcamp. Procurem-no. É belíssimo. Piano Impromptus, no final, a peça 6 de Afonso Cerro. Em transe, em formato digital, subscrevam-no na plataforma Apple Podcasts ou sigam-no em radiotranse.blogspot.com. Até breve.